Estou tentando me lembrar da última vez que eu fiz uma refeição completa. Lembro que foi meu pai que preparou um prato de arroz cozido e ovo frito. Foi trabalhar antes de eu acordar, antes do galo cantar. Otávio. Meu pai se chama Otávio. Faz dias que ele não aparece. A última vez que o vi foi na noite de sábado. Domingo cedinho, ele saiu para o campo e ainda não voltou. Não está no campo e nenhum conhecido o viu. Nem o meu tio, o irmão dele. Esse meu tio tem um nome engraçado, Sóstenes. Sóstenes. Eu chamo ele de Soste. Às vezes eu falo rápido e parece que eu falo tio short. Meu tio me chamou para ficar um pouco com ele, até o pai dar notícia. Talvez ele tenha decidido ir à cidade, comprar leite ou alguma outra coisa de última hora. E desde então estou aqui, sentado neste tamborete de lata, deixando o tempo passar e a mente vaguear por muitas coisas. Este tamborete, na verdade, é só um barril em que guardavam alguns químicos perigosos dentro, porque banco de verdade é muito caro, e lá na cidade ninguém quer vender a prestação pra gente, que nem comprovante de residência tem. Mas o tio Sócio diz que o tamborete tá bem limpinho e não tem mais perigo nenhum. E por falar em perigo, ele disse, eu já te contei a história do homem que ficou aleijado por causa de sua cuidadora? Acho que ele já tinha contado essa, mas eu estava disposto a ouvir, então deixei ele prosseguir. É uma história verdadeira e esconde um pensamento muito importante, então preste atenção, está bem? Então ele abriu a sua Bíblia, no segundo livro de Samuel, 2 Samuel, capítulo 4, versículo 4. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho chamado Mefibosete, que ficou aleijado quando era criança. Mefibosete tinha 5 anos quando chegou de Israel a notícia de que Saul e Jonatas haviam sido mortos na batalha. Ao ouvir isso, a ama do menino o tomou nos braços e fugiu. Na pressa, porém, deixou-o cair, e ele ficou aleijado. No capítulo 9, a história continua assim. Certo dia, Davi perguntou, resta alguém da família de Saul que eu possa mostrar a bondade por causa de Jonatas? Havia um servo da família de Saul cujo nome era Ziba, e o trouxeram a Davi. Você é Ziba? Perguntou o rei. Sim, seu servo, meu senhor. Então o rei lhe perguntou. Resta alguém da família de Saul? Se resta, gostaria de mostrar a bondade de Deus para com ele. Um dos filhos de Jonatas ainda está vivo, respondeu Ziba. Ele é aleijado dos dois pés. Onde ele está? Perguntou o rei. Em Lodebar, na casa de Maquir, filho de Amiel. Então Davi mandou buscá-lo na casa de Maquir. Seu nome, Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul. Quando compareceu diante de Davi, curvou-se com o rosto no chão. Davi lhe disse, saudações, Mefibosete. Mefibosete respondeu, aqui está seu servo, meu senhor. Não tenha medo, disse Davi. Quero mostrar bondade a você por causa de Jonatas, seu pai. Vou lhe dar todas as terras que pertenciam a seu avô Saul, e você comerá sempre aqui comigo, à mesa do rei. Mefibosete se prostrou e disse, quem é seu servo para que o senhor mostre bondade a alguém como eu, que não vale mais do que um cachorro morto? Então o rei mandou chamar Ziba, servo de Saul, e disse, dei ao neto de seu senhor tudo o que pertencia a Saul e sua família. Você, seus filhos e servos cultivarão a terra para ele, a fim de produzir alimento para a casa de seu senhor. Mefibosete, neto de seu senhor, comerá sempre à minha mesa. Sou seu servo, respondeu Ziba. Farei tudo o que o meu senhor, o rei, mandou. E daquele momento em diante, Mefibosete passou a comer à mesa de Davi, como se fosse um de seus filhos. Mefibosete tinha um filho ainda jovem, chamado Mica. Daquele momento em diante, Mefibosete, que era aleijado dos dois pés, morava em Jerusalém e comia sempre à mesa do rei. Você entende, Isaac? Temos aqui uma ilustração clara de que o amor de Deus não é limitado, mas é infinito e muito, muito abundante para os filhos que Deus recebe para si, aqueles que têm a salvação apenas pela fé no Senhor Jesus. Essa salvação é por graça. Veja que Mefibosete estava esquecido, e o rei se lembrou dele. Mefibosete não era nada aos seus próprios olhos, era um cão morto. Mas o rei disse a ele que lhe mostraria bondade, e deu a ele uma posição na mesa do rei, por todos os dias da sua vida comendo a sua mesa. O garoto estava ainda imerso na história e nas explicações de seu tio, quando viu ao longe o seu pai voltando ao seu encontro. Otávio estava de volta. Não se sabia onde estava. A graça salvadora de Deus se manifesta a todos os homens, e essa mesma graça salvadora é também fortalecedora de coração, ilumina os olhos, consola toda a tristeza. E ele convida você e a mim para sentarmos à sua mesa celestial, onde se sentarão todos os que recebem a Jesus Cristo como seu Senhor, e dali comermos com o Rei pelos séculos dos séculos.